a ser colocado é outras crenças. Mas o que, que a gente poderia chamar de outras crenças, né? Às vezes a gente não consegue nem entender, nem compreender o que, que são as crenças atuais, né? O que, que são outras crenças? Então, nós temos que falar um pouco de religião para que a gente consiga entender o que, que são outras crenças. Se nós vamos voltar no tempo, nós estamos no ano 2000 e pouco, vamos voltar 6, 7 mil anos atrás, a gente vai pensar o quê? Na mitologia grega, na mitologia romana, mas junto disso, mais ou menos no mesmo, na mesma época, surgiu também o judaísmo, através de Moisés. Então, a mitologia grega, romana, e de outros países, digamos lá da Europa, os países mais antigos, com a civilização mais antiga, eles acreditavam em vários deuses. Tinha o deus da colheita, o deus do trovão, tinha o deus da chuva, tinha o deus não sei o quê e tal. Havia vários deuses, principalmente os romanos. Se vocês tivessem a oportunidade de assistir um filme muito bom, excelente, que é Paulo, o apóstolo de Cristo, vocês vão ver lá que os romanos, antes de Cristo, antes de Jesus, eles tinham umas centenas de deuses. E eles oravam realmente com fervor para essas centenas ou dezenas e dezenas de deuses. E sei lá, alguns eles alcançavam aquilo que pediam. Então a gente tem que entender que às vezes é mais a fé da gente do que propriamente o Deus que a gente acredita. Então nessa época mais ou menos surgiu na região de Israel, na região aí onde chama-se de hoje é o... eu não lembro o nome, mas surgiu a religião judaica, que veio com Moisés. Então, a religião judaica, ela é manifestada através de seus sacerdotes, né? No caso, eles utilizam o Talmud, que é a Bíblia Sagrada deles, é o livro sagrado deles, né? Mas só que depois, na época de Jesus, surgiu Jesus. Então, surgiu a religião cristã, que é a segunda grande religião do planeta. A primeira grande religião era a judaica. A segunda grande religião é a cristã. A religião cristã, não é a religião católica. Católica é uma igreja. A religião é cristã, que segue todos os mandamentos, segue todos os preceitos, segue todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Cristo. Por que não Jesus? Só Jesus, que era o nome dele? E Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Cristo, sabe quem é que era? Cristo era a entidade espiritual, o guia espiritual de Jesus, que fez com que ele superasse todas as dificuldades da época. Por isso Jesus Cristo. Isso está nos livros de história, está no livro também de religião, nos livros de história sobre religião, eu já li vários. Então é essa a questão. Só que lá em 1200 e pouco surgiu a religião islâmica. Religião islâmica. Então eles seguem o Alcorão, o livro sagrado dos islâmicos, ou maometanos, que seguem os preceitos, os ensinamentos de Maomé, que seriam os islâmicos. Que hoje, eu diria que, não sei não, mas é, entre cristãos e islâmicos, mais ou menos, no planeta, estão mais ou menos igualados. Estão iguais em quantidade de fiéis, de seguidores. O judaísmo já ele perdeu bastante, né? Com o tempo, porque é uma religião mais antiga e tal. Me esqueci de falar, né, que nos esquecemos de falar, porque não estou sozinho, da religião católica, quer dizer, religião cristã, ela é seguida pelos preceitos da Bíblia, de Jesus Cristo. Bom, então, isso é aquilo que mais ou menos nós conhecemos. Mas outras crenças, o que que é? Se nós não tivéssemos falado disso, como é que nós vamos falar de outras crenças se a gente não sabe dessas que são as mais comuns, que seguem mais ou menos 75% a 80% dos fiéis seguem mais ou menos esse tipo de religiões. E todas elas são subdivididas e divididas e subdivididas em várias e várias e várias e várias igrejas e outros segmentos. Bom, isso todo mundo sabe, ou procurem no Dr. Google lá, que vocês vão encontrar a quantidade enorme de igreja que existe. Bom, agora tem outras crenças. Por exemplo, existe uma crença que poucos falam, que é o hinduísmo, que é uma crença que no país da Índia, 70, 80%, eu diria 60% segue o hinduísmo, depois o islamismo e depois o cristianismo. Qual é que era a dificuldade aquela vez do Gandhi em fazer com que a Índia se tornasse, digamos assim, independente da Inglaterra? Era fazer com que os segmentos de todas as religiões se unissem para que, através dessa união, houvesse uma união para acabar com aquela servidão, com aquela escravidão que era a Índia na época. E ele conseguiu. Mas ele conseguiu através do quê? Da união das religiões. Vejam bem. Hinduísmo, que não é considerado uma religião, mas sim uma filosofia de vinda lá da Índia. Eles respeitam, eles tratam os elefantes como pessoas, quer dizer, como pessoas não, mas como um ser sagrado, né? Eles não, a vaca, ela pode ir para aquele lado, qualquer lado que ela vai, eles, né? É uma questão de atitude, é uma questão de crenças. Existe que tem um templo aqui em Três Coroas, como é que é, o budismo, isso, através dos ensinamentos de Buda. Mas não pode ser considerado também uma religião, porque nem uma crença, é porque é mais também uma outra filosofia de vida. Se alguém vai lá visitar, eu já fui visitar esse templo, se vocês vão ver, eles sobrevivem, eles vivem através, às vezes, muitas vezes, da venda dos livros, venda de objetos e tal, da ajuda das comunidades e tal, mas eles não se sacrificam muito no trabalho e tal. Eles se alimentam muito pouco, eles têm uma filosofia de vida totalmente diferente aqui dos nós ocidentais. Eles são orientais. Então é totalmente diferente. E existe o maoísmo, que vocês podem deixar, às vezes nem acreditar, mas muitas classes, categoria de classes lá da China, acreditam de que Mao Tse-tung, que foi o presidente da China na época do comunismo mais ferrenho, ele tenha sido um avatar, ele tenha sido, digamos assim, um grande iluminado, o grande timoneiro, diz eles falam, né, como o grande timoneiro, ele foi considerado como que se fosse uma divindade. E todas as citações dele hoje, do Mao Tse-tung, são muitas vezes pregadas no maoísmo, lá na China. Na China. Tem outras seitas que eu não me lembro muito bem, mas existe a seita que acredita também, que é o... Como é que é? É os totens. Totemismo. É uma coisa tão fantástica que os índios americanos, eles acreditavam que quanto mais alto fosse o totem, que era digamos, uma árvore, toda ela cheia de esculturas, que quanto mais fosse grande o totem, que era o nome de totem, mais, digamos assim, mais força tinha aquele deus, deus totem. Então eles colocavam no meio da aldeia, dos índios americanos, né? Tanto os apaches, como os comanches, como os outros que existiam lá, eles tinham a... digamos assim, eles acreditavam nos totens. E era aquilo lá, era o deus para eles. E tinha o pajé, que aqui no Brasil também tem, os índios, eles acreditam em outras divindades. Então, qual é que foi o grande empecilho também aqui? A gente vai falar, só vamos falar de história hoje, a mim, nós aqui pelo menos. Porque quando o descobridor da América chegou aqui no Brasil, chegou na América do Sul, qual é que foi o maior empecilho dele? Tentar catequizar os índios. Ou pela força, ou por amor, não era. Porque eles queriam seguir sua fé, né? A fé nas divindades indígenas. E o descobridor das Américas cometeu várias e centenas de atrocidades que até hoje é considerado como o maior criminoso da história da humanidade. Vejam bem, de tanta gente que ele fez sofrer, indígenas. Então, para vocês perceberem, para nós percebermos, que existem várias e várias e várias crenças, outras crenças, e todas elas devem ser respeitadas. Ah, o espiritismo, me esqueci do espiritismo, né, gente? O espiritismo é uma crença, também é uma filosofia de vida, não pode ser considerado uma religião. É uma filosofia de vida? Nós estamos aqui, por quê? Porque nós acreditamos que tudo aquilo que aqui a gente apronta, um dia a gente vai colher de volta. Nós acreditamos na reencarnação, naquilo totalmente contrário à religião cristã. Nós acreditamos em as leis divinas, as leis naturais, totalmente contrário, de repente, às leis islâmicas, que mandam, pedem para que um soldado ou um cara lá já doutrinado para isso, se encha de dinamite ao redor do seu corpo, vá no meio de um monte de gente e puxa um botãozinho e se explode. Ele mesmo, com o intuito de levar para o outro lado a maior quantidade possível de judeus ou cristãos, que são os islâmicos. Então, para vocês verem, e ainda assim, tem um fato muito importante, que os professores deles, os doutrinadores dessas pessoas, eles prometem de que no outro lado eles vão ter uma vida privilegiada e que vai estar esperando por eles sete virgens. Sete mulheres virgens vão estar esperando por ele. Para vocês verem o tamanho da ignorância que existe quanto à questão da credibilidade nas religiões. Então, eu diria que o espiritismo hoje, eu não estou querendo aqui ser o melhor, não estamos querendo ser o melhor nem nada, mas é aquele mais ciente, é aquele onde a gente pensa com razão, com sensibilidade e principalmente com consciência naquilo que nada existe por acaso, daquilo que nada é porque é. Tudo existe uma razão de ser. Então, hoje, o que eu queria dizer era isso aí. Obrigado.